Hã? Eu não tô ouvindo, né? Vindo com quem? Não, baby. Eu não tava com ninguém. De mim. Há muito ódio, muito people com razões pra mentir. Papel de play é fácil quando dão-te a bola assim. Não sou um ágio, já desejo o pecado e roubou de mim. E não me vem com nomes, não, não, eu não a conheço, baby. Ontem eu bebi, ontem eu caí, já não me lembro, baby. Com quem saíste? Olha, já disse que eu não me lembro, baby. Sempre repetir o mesmo filme, eu não mereço. Não mereço. Currículo vitae, tapas de ouvido e as ruas vão falar. Mesmo sendo passado, coração de vidro, dá para ouvir lá rachar. Baby, ignora, são só rumores da zona. Agora chupa como se tivesse o ponto G na boca. O que é que eu fiz de mim, baby? O que é que eu fiz de mim? Mentiras brilham de verdade. O que é que eu fiz de mim? Eu acho que sei o que ando a dizer. Cuidado quando puxas meu CV. Tempo, tu vê-se larga o meu pé. Lavas tudo de novo com o meu nome na boca. Diz-me se sabe bem. Se dá do pecado que todos, todos falam mal de alguém. Isso faz-me lembrar de um possesso nigga cantou com a ex. A investigar minha vida, a farejar como um cão. Ela tem hoje imagem segura com o banheiro de prisão. Man, ama dormir, sabes o swag. I see in this motherfucker. Got them girls in bottles just popping in this motherfucker. Não me vê assim, não me tenta, baby. O que ouvis de mim? Ah, please, não inventa, baby. Bocas tipo pescoço e estou a mexer com tua cabeça, baby. Com tua cabeça, baby. O que é que eu fiz de mim, baby? O que é que eu fiz de mim? Mentiras brilham de verdade. O que é que eu fiz de mim? Eu acho que sei o que ando a dizer. Cuidado quando puxas meu CV. Talk my shit. You know me from Trump. Let me talk my shit. I'm coming, I'm coming. I'm talking that shit. Talk that shit. Bunch of lies.